bem forte, me aquece e me fala, meu Deus bem querer. Bem perto de mim, vem me socorrer, pois se estás comigo, quem me tocará? Sou tua menina dos olhos, me guarda em tuas asas, me dá proteção, me leva no colo, estende minha mão e dá teu carinho ao meu coração. Laços de morte me cercam e o inimigo quer me destruir, mas teu amor é mais forte, faz todo o mal e o inferno cair. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, a minha alma te chama e te clama, não me deixes cair. Amigo, meu Deus, companheiro, vem cuidar de mim. Vem, me abraça bem forte, me aquece, me fala, meu Deus, bem querer. Perto de mim, vem me socorrer, pois se estás comigo, quem me tocará? Sou tua menina dos olhos, me guarda em tuas asas, me dá proteção, me leva no colo, estende minha mão e dá teu carinho ao meu coração. Laços de morte me cercam e o inimigo quer me destruir, mas teu amor é mais forte, faz todo o mal e o inferno cair. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, a minha alma te chama e te clama, não me deixes cair. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, meu amigo, meu Deus, companheiro, vem cuidar de mim. Jesus.